Uma série pesada, violenta e angustiante. A mais séria entre todas as produções da parceria Marvel-Netflix e não tinha outro jeito. Frank Castle é um ex-fuzileiro que só consegue justificar a própria existência quando está matando. Ele não veio de outro planeta e, surpreendentemente, ganhou poderes por aqui. Não foi picado por uma aranha radioativa, não é um deus nórdico e nem um gênio bilionário com traje especial. Não há espaço para esperança em sua jornada. O Justiceiro será analisado no Davecast número 19 após a vinheta. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Aqui quem tá falando é o Ucho do podcast Los Chicos. E o João me pediu pra falar que eu gosto de Davecast. É isso, João? É isso mesmo? Falei certo? Olá, ouvintes do Davecast, bem-vindos a mais um programa. E hoje eu tenho aqui comigo o cara que ficou com medo do Justiceiro, porque sabe que nenhuma arte marcial é pária para uma 9mm carregada, Orelha Miguel. Olá, amigos, eu sou a Nath. Tudo bem? Dessa vez não deu tesão quando eu ouvi, não sei porquê. Muito, muito asteroide que eu tô tomando. Se tivesse... É verdade. Se tivéssemos uma versão do Justiceiro no Brasil, ele seria o Rawlings com sua amedrontadora hemafroteta Kaiushu. Ah, se eu ia falar alguma coisa, mas vai se fuder, vai ficar falando da minha teta, já nem que começou o teste, tipo, tomando cu. Mas é uma teta de respeito. Aliás, eu queria ver. Mas é uma só, né? Isso que é o problema. O melhor uma na mão do que duas mãos, velho. Eu só tenho uma boca, Ucho, então relaxa. Vem em mim, cara. Também membro dos Los Chicos e menos importante, com certeza, Pino. Bom dia, senhores. Mas eu concordo com tudo que você disse. Vamos pro programa. Ovo-leite. Tô só te esperando. Vocês conseguem perceber o arrependimento no tom de voz do Melequim? A palavra punidor não foi falada uma vez. Ele deve ter escutado aí e falou, nossa... Vamos chamar que vai ser divertido. Mal sabe que não vai conseguir tocar o programa nem fudendo. É uma piada sem graça. Muito mais legal falar de sadomasoquismo. Ele tá tentando atingir o top 1 de podcast proibido na internet. Isso aí a gente já foi atingido. Eu posso te falar que as únicas vezes que eu e o Ush fomos convidados pra gravar um podcast juntos, nunca foi ao ar. Ei, olha aí, caramba. Eu sou o primeiro! Vai, Brasil, cara! Brasil! Não, acho que teve uma que foi. Mas o Orelha também já participou de um episódio nosso que foi proibidão, que nunca foi ao ar, velho. Ele foi, era um participante, a gente botava os caras na chamada e ficava contando os podres do bem. Nossa! Se eu lembro. Inclusive eu tinha o backup disso, mas eu apaguei pra não correr o risco de dar merda pra ninguém. Ah, que merda. Eu queria esse áudio, eu perdi, mano. Existe aplicativos que dá pra pegar o que tá na lixeira, então... Tá que eu pariu. Esse áudio tá valendo uma fortuna. Bota no leilão. A real explicação do porquê o Ben é o garoto da viela. Tem uma viela no nome dele. Se eu pudesse definir The Punisher, ou o Punidor no Brasil, que eu acho que é a tradução mais ideal, com uma palavra eu definiria como terapêutico. Porque e quando ele começa a bater nos caras e... Poxa, dá aquela sensação, sabe? Eu queria estar ali, no lugar dele. Cara, foi uma série... Parte... Oh, perdão. Não é que eu ia só... Ah, pode falar ou fala você? pra falar. Ah, eu não queria falar mais também. Vou mutar, eu já falei bom dia, senhores. Posso? Muito obrigado. Eu só queria dizer que é uma série que, cara, ela faz valer eu pagar a Netflix, eu roubar a Netflix dos outros, velho. Porque é muito. Mano, as cenas de tiro e porrada e bomba pra mim são excelentes. E eu sou um cuzão, então é o máximo que eu posso aguentar. Não, então, o Pino tinha me falado que precisava mais tiro, porrada e bomba. Ele me falou no Telegram. É. Teve muita história, mas ainda assim, cara, para pra pensar as séries de heróis que você tem hoje disponíveis pra você assistir, mano. É de longe a que mais me satisfaz. Sim, sim. Eu achei maravilhoso, assim, mas faltou um pouco de violência gratuita. Sabe, no começo ele vem numa. Ele vem numa crescente, ele fala, caralho, vai ter violência gratuita pra caralho! E depois começa história. História é boa. Então, isso não é necessariamente uma crítica. Tem uma boa história, sério, assim. Prendeu, eu assisti rápido, gostei bastante. Mas podia ter um pouquinho mais daquela violência gratuita gostosa. Não, é que a série te joga uma expectativa de que vai ser muita porrada, principalmente nos três primeiros episódios ali. Tem bastante ação, ele. Aquela que ele encaixa a marreta no queixo do cara que trabalhava com ele. É maravilhosa aquela cena. A sangue na câmera, sabe? É muito bom. Aquela cena inteira, bicho. Nossa senhora, é porrada pra caralho. Mas... Na verdade, o primeiro e o último episódio, mano, são... É pra entrar nos anais da história, mano. Caralho, que porradaria franca. O que ele faz no último episódio... Tem spoiler aqui? Tá liberado. Pra saber? Beleza, mano, quando ele esfrega a cara do malandro no vidro, nossa, mano. Porra! Aquilo é a carne moída que eu respeito. Link no post. Aquilo eu procurei na lista de amigos do Facebook quem eu poderia fazer isso. Bonilha, um beijo pra você. Porque o Bonilha, na nossa versão brasileira de justiceiro, seria o Billy Belo. Exatamente, Billy Belo. Só pode ser. Aquele maravilhoso coque samurai que ele adotou agora. É. Não sei se vocês já estão sabendo, mas o Bonilha. O cara tem coque samurai. Vai ficando velho, vai adotando mais manias, né, cara? Puta, mano, não. Maldita síndrome de Peter Pan, mano. Agora tem um cara magro, barbudinho com cara de vilão de Malhação, uma barriga de polenta e um coque samurai. É como se a Olivia Palito tivesse barba e tivesse grávida do mundo. E o pior não é isso. Foda. Não sei se comentaram, mas agora ele tá com o coque samurai. É, comentamos. Então. Tá aí, Olivia Palito. Cara, mas vamos voltando aí no punidor, aí no puneteiro. Eu gostei da porradaria, achei bem feito e tal, mas o que mais me espanta não é isso, cara. O que mais me espanta é uma parada que eu tô estudando agora. É querer saber como é que aquele filho da puta consegue só comer merda, comida enlatada pra caralho, e continuar cheio de disposição pra bateria. Que porra é essa, pode cara? Eu quero isso pra mim. Porra, se eu como duas latas de sardinha, eu já fico fudido 3 dias na cama. Não, porra, como é que funciona? Eu não entendi essa merda. Então, eu acho... Quando eu como uma pizza... Eu também, quando como uma pizza... Tudo, eita, porra. Você tá com delay, gordão, por isso você tá cortando todo mundo, cuzão. Tá. Eu perdão. Vamos lá, 1, 2, 3 e agora eu vou falar. Pode falar? Pode. Porra, quando eu como uma pizza inteira, a única coisa que eu tenho vontade de bater é a punheta também. todo esse trabalho pra falar isso, pô. Que pariu, cara. Minha cabeça parecia que era engraçada. Então tá, né? Então, cara... Eu acho mais impossível ainda ele tomar a facada no braço, facada na barriga e continuar batendo nos caras. Ele não tá. Ah, isso é mole, isso aí é fácil. Ah, sério? Isso aí... 100 flexões por dia, 300 abdominais, cara, você consegue. Vou tentar. Corre 10 km toda vez também, que dá certinho. Se cortasse a cabeça dele com 200 abdominais, ele não morria? Não morre. Jamais. Ele teria um pescoço tão torado que ia quebrar a faca. Ah, mas dá pra ver que ele é diferenciado, velho. Porque, assim, de duas uma, né? Primeiro, quando ele tomou o mesmo tanto de dano que o amiguinho dele tomou na floresta lá, por exemplo. E o amiguinho dele morreu no pau lá, escorado no tronco, certo? Inclusive, ele tomou 2 flechadas a mais, que foi que o próprio amiguinho deu nele. Então, ele já mostrou que ele tem uma puta resistência. E toda vez que ele vai morrer, ele fica sonhando com aquela mina, que deve ser um pé no saco, velho. Porque ele sonha com a mina e ele volta pra vida rapidinho. Fala, não, nem fudendo, vamos voltar aqui. Porque assim, do jeito que o cara matou, ele vai pro inferno. Quem tá vindo buscar é a mina. Então essa mina também é um demônio. Certeza, velho. Oxo. A mina deve ser um pé no saco. Deixa de ser machista, rapaz. Você já casou? Ainda não. Tamo lutando. Eita, tamo se lutando. Tivesse casado, você ia entender por que ele volta correndo. Para a garota. Entendi. É, mas. Deus me livre pro inferno encontrar a mulher, né? Pelo amor de Deus, melhor encontrar o capeta em casa. Isso é sofrimento, né, velho? Mas depois do terceiro episódio, a série entra assim numa decrescente de história política. Não que a história seja ruim, mas meio que quebra sua expectativa. Você tá esperando porradaria e mais morte de mafioso. Mas ele tem que ficar escondido lá com o Micro. Que, aliás, o Micro é um personagem massa pra caramba, né? Eu gostei bastante. Adorei esse cara. Curti pra caralho a broderagem dos dois ali, a parceria. Eles sempre discutindo e um mandando o outro se fuder em uma briga do cara. Achei muito legal, cara. Que não foi aquela parceria normal que a gente vê, né? Dos amiguinhos dando bem e tal. Sim, foi exatamente cortando o contrário. Cortando a piroca um pro outro, falando, olha como eu tenho um piro grande. Mas isso foi importante pra mostrar justamente isso, mano. Porque assim, um ficou chateado quando a mulher dele, viu a mulher dele beijando, né? A mulher do Michael beijando. Né, cara? É, não tem como, a mulher tá carentona, tá, segurou até legal, né? Não dá nem pra culpar ela. E, mano, imagina, né? O Michael é o único cara que pode falar que, mano, eu fiz um teabag no justiceiro, velho. É isso que eu tenho pra dizer. Eu fiz um teabag e sobrevivi. Falei, ó, toma aqui, essa rola é maior que a sua. Mandei um twerk na cara dele e ele riu, né, cara? Ficou envergonhado. Vou abrir aqui o Google. Ficou envergonhado. Vou abrir aqui o Google e procurar teabag. Mano, sensacional, cara. Não, mas o legal entre o... E justiceiro ali naquela ceninha, ele pensou, hein? Pensou duas vezes, hein? Porra, viúvo, vida sofrida pra caralho, tô aqui mesmo de bobeira, ninguém vai ver. Cara, ele pensou duas vezes, aquele sorrisinho ali foi que porra, não, cara. Não, cara, ele é muito hétero pra ele. Dá uma punida nessa bunda branca. Mano, ele só não foi porque ele sabe que aquele lugar tem câmera, porque até serenata pra esse cara ele já fez, velho. Ia já cair na net, né? Ia cair na net, mano, depois. Tinha pegado o violão e falou, ah, você toca como eu toco? Daqui, chegou, tocou a musiquinha. Lembra no começo, logo quando ele chegou lá? Pode crer. Mandou um quero ver outra vez. Seus olhinhos de noite serena. Mas entre o Michael e o Frank, é legal que um acaba sempre acalmando o outro, né? Quando o plano é só na porrada, o Micro fica desesperado e o Frank acalma ele. Daí o plano é só na tecnologia e inteligência, o Frank fica pistola e fica dizendo, isso não vai funcionar. É muito massa a dinâmica entre os dois, porque os dois são bem, assim, é um bem diferente do outro, apesar da tragédia na vida deles e tudo mais, bem parecida. Muito massa isso. Ó, inclusive, queria saber, se vocês souberem onde é que eu acho aquela lapiseira lá do Micro, que tem veneninho, que apaga os caras, eu queria... É uma lapiseira daqui que eu achei muito foda, hein? Ô, sinistro aquilo, né? Doideira. Andar com essa no bolsinho da camisa, sabe? Sabe, aquela bem escrotinha assim, no... Ah, mas do jeito que eu sou lerdo, eu ia me espetar sem querer, eu ia apagar no meu cara, essa merda. E aí, ia assinar alguma coisa, ia passar ela na língua, né, velho? Sim, cara, certeza. Desmaia do nada, a orelha caída no chão, convulsionando. Ninguém entende o que aconteceu. Alergia à tinta azul. Não, mas assim, vocês acharam essa série melhor que o Demolidor ou não? Com certeza, cara. Mesmo ela frustrando um pouco com relação à porradaria, mano, ela ficou assim, ao meu ver, apesar de eu esperar mais porrada, teve uma história muito louca, bem fechadinha, achei muito, tipo, eu queria saber o que acontecia, porque tudo bem, que a gente ficou na punheta uma série toda pra ver ele explodir miolos. Exatamente. Né? Ele explodia um carinha depois, mas mesmo assim, a história ia se desenrolando de uma forma que fazia sentido ele estar escondido, ele estar preso naquele jeito, ele não poder se mostrar. E a gente já viu ele sendo, tipo, o porra louca no próprio Demolidor, na segunda temporada do Demolidor. Então você já estava familiarizado com a personagem. Então meio que foi uma continuação do arco dele. Não foi uma parada do tipo, vou te apresentar um personagem e depois vou deixar ele meio paradão. Não, é como se essa fosse a segunda temporada do Punisher, sacou? Aham. Uhum. Bem isso. Aí, cara, eu acho o Demolidor muito bom, principalmente a segunda temporada com o Castle também é bom pra caralho. Caso dele, porque aquela mina lá, aquela japonesa indiana, não dá não, né, velho? Ah, muito chata. Ela é ruim. Electra é muito chata. Ela é bem chata. Mas eu acho que o pior da Electra não é o fato de ela ser um personagem ruim, da história ser chata. Foda da Electra é que eu esperava alguém gostosa pra caralho. Que porra é Electra? Ô, mulher feia da porra que arrumaram, bicho. Não, além do mais... Tem o Matt Murdock, que gostosão lá, então compensa, cara. Não, além do mais, o Matt Murdock fica se prendendo por causa dela, né? Enquanto ele podia estar batendo em todo mundo, não. Ele tem que ficar indo atrás dela. Putz, prende a trama de um jeito. E pegando aquela loirinha. A loirinha é muito porra, mais. Porra, aquela loirinha mais maravilhosa, meu Deus do não, céu. Não, mas a Ellen Page cresceu, ela ficou com o Frank Castle, que é muito mais legal, muito, né, velho? Muito, muito. Então, tá ela... certo ela, tá certo ela. É, mano, pô. Tirando a... Tô falando cara, que o nariz em S, quem pode pegar um cara com o nariz em S, caralho? Eu já lembrei de alguém do Café com Porrada, mas tudo bem. Não, fala assim. Nariz torto, muito torto. Depois de uma certa idade, as coisas vão entortar. O Frank Castle do Brasil. Não, eu não sei se é melhor que o Demolidor, mas uma coisa eu te garanto, cara, é melhor do que as coisas que a Netflix tem feito há algum tempo, aí, porque puta que pariu, tirando o Demolidor, não tinha nada que eu aguentava ver com algum prazer, velho. Ah, Jessica Jones é legal. Jessica Jones é legal. Mas é enrolado. Podia ter menos episódios. Não é excelente, não é excelente. E, porra, o resto é horrível. Não. Luke Cage é passado, é passável também, porque, mano, aquele negócio é uma tirada de camisa, tinha que dar uma pausa com ele tirando a camisa e tocar a mãozinha, porque tava demais, mano. Ô, negão bonito. Cada pausa pro cafezinho que ele fazia era duas. Nossa, era um café lá, um Dolce Gusto aqui, cara. O negócio tava beleza. É, tava bom mesmo, nossa senhora. Não, aliás... O que a gente tá... Aliás, eu vi que muita gente criticou essa fórmula que a Netflix e a Marvel tá fazendo de toda série de herói tem que ter 13 episódios, exatamente 13, e que eles poderiam dar uma reduzida entre, sei lá, uns 9, 10 episódios, porque se torna muito cansativo, né? Tem muito filler ali no meio, coisa que poderia ser mais compactada em um episódio, que acaba deixando muito... Ah, tipo, eu não ligo pra essas coisas, mas eu sei que muita gente liga, que começa a enrolar, já fecha, tá ligado? É, quando você tem um episódio só de flashback, ou um episódio, sei lá, só, sabe, só barriga, mano, realmente fica meio boring, mano. Sempre, você pode esperar, numa série da Marvel, sempre vai ter o meio do negócio ali que vai ser bem enrolado. A não ser, por exemplo, como aconteceu na segunda do Demolidor. Porque na segunda temporada você tinha tanto personagem pra apresentar que acabou que ela ficou com um ritmo legal o tempo todo. Mas nas demais, não vou contar nem Defensores, porque Defensores foi barriga da série inteira, né? Mas as tem demais, seis cara... episódios, né? Nem parece que só tem isso. Parece que tem uns 20 de tão mano, chato que tava. Foi um erro, velho. Foi um erro. Aquela porra foi um erro. Muito ruim. Mas assim, todas as séries dele, eles têm esse lance de fazer uma barriga. É aquela parte mais cabeça, né? Tipo, tem ação, começa com um puta episódio de ação. Inclusive, Punisher foi diferente, né? Que todas as séries começam com a cena fodida de sexo, tá ligado? O primeiro episódio tem alguém transando loucamente. Sempre tem no meio do episódio, né? Do piloto, tem alguém na cama. Nesse caso, não. Nesse caso, no piloto, a gente teve várias pessoas morrendo. Foi muito mais interessante, mas no meio de todas as séries da Marvel, a gente tem aquela barriga que a pessoa tá escondida, ou ela tá planejando, ou ela tá se escondendo, não sei, tá fazendo alguma coisa que não envolve ação, e aí começa a trocar ideia, pra explicar tudo que você não viu, ou não prestou atenção na primeira metade da série. É tipo um resumão, tá ligado? E essa personagem, a Medeni, a gente, cara, que personagem chata, né? Poxa... É, a Eva Mendes... A Eva Mendes magrinha, né, velho? Nossa. Caraca. Toda vez que ela aparecia, eu queria uma sniper ali pra dar um tiro. Foi mal. Mas Frank podia já ter acabado com ela. Muito chatinha. Porra, quando o Michael regaça ela e você... Puta, finalmente mataram essa filha da... Frank vai lá e salva. Filho da puta. Você nem herói é, caralho. É. Mano, o... Como é que era o nome do parceiro dela? Não era o Stein, era? É, Stein. Ele não gostava que chamava ele, mano, assim, mas... Era Sam. Ele morreu. A gente vai chamar ele do jeito que ele quiser agora. Que a gente quiser. Pode chamar de chamar Robson. De presunto é muito. Vou chamar de Clebão. Mano, o Clebão, velho. O Clebão, ele é o seguinte. Ele tava com toda a pinta de, do jeito que ele apareceu, do jeito que ele tentou se aproximar da Madani e tudo mais. Você falou, mano, esse cara tem alguma coisa aí, velho. Esse cara vai ser o do traidor, ele vai ser o boss, ele vai ser o garra do, do inspetor Bugiganga, tá ligado? Alguma coisa vai acontecer. Não! Ele era um merda pra morrer. Que droga, ah, velho. Eu não acho, que personagem cara. Mais sem sal. Encostou nessa mulher e ficou sem sal, velho. Que droga, mano. Não. Que o Russo não matou ela? E quando ele tá sangrando pela boca, quando o Sam tá sangrando pela boca, a Madani fica chorando, sendo que ela podia virar ele, né? Pra ele não se afogar no próprio sangue. Eu fiquei muito bravo. Ah, você tá engasgando. Pera aí. Aí ele cospe. Porra, foi o Billy Russo, malditão. Ah, tá. Vou lá ajudar. Eu tinha resolvido muita coisa da série, né, velho? Mas tudo bem. Isso foi uma coisa que eu fiquei chateado. Porra, no primeiro episódio eu falei, ah, é o Billy Russo. E era o Billy Russo, eu achei muito previsível isso, cara. Uhum. Não foi, foi, pra mim foi uma tristeza, quando foi o Billy Russo. Porque eu tava torcendo pro Billy Russo, mas que ele era o típico vilão, riquinho, abriu mão de tudo pelo dinheiro, traiu os amigos pra ser rico. Era um vilão muito típico, assim. Eu falei, ah, porra, podia ter um vilão mais legal. Ah, eu curti ele não mais. Não que eu não tenha gostado Rawlings. Da carne moída. Eu curti ele mais do que o Rawlings, que era o ceguinho. É, o que era o mono-olho. É, o hemafro-olho. Esse mesmo, hemafro-olho. Tinha um olho que funcionava e outro que não. Esse, exatamente esse que a gente tava falando. Também outro achando... personagem bosta, né, mano? Porque, assim, ele foi meio... Cara, eu sou um bosta e mando as pessoas fazerem o que eu quero... Aí, tipo, passam-se os anos, Frank Castle some, a história toda acontece no do Punisher, e aí, do nada, ele reaparece e ele continua sendo um bosta que manda as pessoas fazer o que ele quer. E ele continua, tipo, não ganhando de ninguém. Ele só, tipo, o poder dele é eu tenho dinheiro e influência, só isso. Só isso. Não, mas é o clássico vilão é o clássico vilão de série não. Que quer ser mais realista, né, velho? Tipo, não tem como colocar mas um cara é outro... poderoso. Mas é outro vilão extremamente previsível em tudo que acontece, sabe? Quando ele dá aquele tiro, você fala, ah, não vai matar agora, com certeza. Tudo que ele faz é extremamente previsível. Ele torturando é ridículo, não achei nada violento a tortura dele. Porra, dá uns tapinhas de mão das costas, né, cara? Que tá... Botou a luva... Pra caralho. Não, botou a luva porque não, botou a luva preta especial, falei, mano, agora vai dar um tapa na orelha direita pra cair à esquerda. Aí chega lá... Desafio para o duelo, Chaplau. Que isso, mano? Tá de sacanagem. Não, eu tava achando que ia ser tortura mesmo, ia botar o cara pra ouvir café com porrada, essas coisas ruins. Uma torturinha de merda, bicho. Ah, eu achei uma bosta. Falando em tortura com café com porrada, eu imagino sempre aquela cena do episódio de Natal do Black Mirror. Que o cara, ele tá preso no lugar e tá tocando a rádio. Toda vez que ele quebra o rádio, fica mais alto. Não sei se vocês estão ligados. Mas tinha que fazer uma montagem. Uhum. Tinha que fazer uma montagem com isso, cara. Ia ficar muito bom. Que merda, hein? Eu acho Black Mirror ruim. Não, assisti um pouco na primeira temporada do Padre. Quem chamou esse cara, hein? Você não vai falar nada, não. Você foi falar bosta do meu Thor delicioso. Aí nossa. Integrante do Café com Porrada, né? Já pode levar. Inclusive aqui, vim aqui te entregar ele. Deus me dibre. Eu acho mesmo, cara, Black Mirror muito ruim. É porque... Pra outro podcast isso. E o Black Mirror também te acha muito ruim, Pino. Deixa isso claro aqui. É um favor que ele me... Agora a Netflix não vai nem mais lançar a quarta temporada. Depois que o Pino falou... Graças a Deus. Não, mas o Billy Russo, apesar de ele ser um vilão fraco, assim... Eu até gostei dele, eu achei legal, porque ele é o Frank Castle, só que bonitão e queridão, sabe? Mr. Nice Guy. E então ele consegue bater de frente com ele. Pelo menos eu... Não consegue. Consegue, pô. Que quando eles foram tentar... Mano, quando ele foi lá naquele quarto lá fazer o... Tentar pegar o general lá, o cara do exército, né? Ele tava lá com toda uma equipe. Ele tinha uma equipe. Ele manja que os caras são foda, tá ligado? E ele já sabia que o Castle tava vivo. Então ele já tinha que estar alerta. E, inclusive ele sabia que aquele seria o próximo alvo do Castle. E ele toma um pau ridículo, mano, pra briga de rua, sabe, o moleque mais velho de dia da criança, mano, ele apanha que nem uma mocinha, que o Castle teve que sair rápido, que senão ele ia, mano, esse poder teve que se esconder todo lá, não, ele não consegue bater de frente, na verdade, eles admitem que não dá pra bater de frente com o Castle, cara. Ele dá aquele grito, ele parece o Iori do The King of Fighters, sabe? O Iori possuído. É muito e já massa, era, né, mano. Caraca, quando ele dá esses berros, cara. É bonito de ver o cara quebrando uma parede com a marreta, né, cara? Mano, o cara deu esse grito, velho. Não tem. É a mesma coisa que a barata voar. Não tem macho que fica parado, velho. O bagulho é foda. Aliás, gela tudo. Aliás, ele quebrou mesmo. Eu vi uma reportagem, tal, não sei. Que ele quebrou mesmo aquilo lá, ele tava suando de ódio mesmo, não era CGI ou qualquer coisa. Esses atores são tudo frescos também hoje em dia, né? Ai, não quero quebrar a parede, vai machucar minha mão, sabe? Ele foi lá e quebrou mesmo a parede com a marreta. Esse ator é foda, né, cara? Massa. O mão da porra. Pensar que ele era o Carlos nos episódios de How I Met Your Mother, veja só que demais. Nossa, cara! Não lembro disso, não. É, mano, teve um episódio que teve a festa de 3 dias, lá ele foi o Carlos do How I Met Your Mother, de cabelinho comprido e a porra toda. É verdade, cara. É verdade, sim. Viu? Ah, daqui é a festa do Carlos! Exatamente, sim. Mano, ele é o Carlos. Quem te convidou? Ah, o Carlos, essa daí, não é? Exatamente. É legal, né? Tu vê, rever as séries antigas e tu vê a galera no começo de carreira, engraçado. Você vê, a festa foi peruquinha. Tão bosta que olha o futuro do cara, né, velho? Festa merda. Eu lembro dele no... The Walking Dead. E desde que eu... Shane, cara. Desde que falaram que iria ser o... Queria ser o Justiceiro, eu falei, porra, puta escolha maneira. O cara tem cara de justiceiro quando ele tava filmando The Walking Dead. Exato. Certeza. Já parecia que era justiceiro. Teve muito bom. É bem que não chamaram o Rick, né, cara? Porque se chama o Rick, eu rasgo meu cu, cara. Vai tomar no cu. Acho que o Rick nunca mais vai fazer nada na vida dele, cara. Ele só tá cara chato mesmo. Porque... Vai se fuder. A gente vai falar que The Walking Dead morre. Não, é ruim, mas o Rick é, cara. Odeia aquele não cara. Não é tanto quanto Black Mirror. Era pro Rick ter morrido lá na fazenda e o Shane ter continuado, cara. Porra. É verdade. Isso eu tenho que concordar. Ah, ele também tá no Lobo de Wall Street. Ele faz uma ponta bem pequena, eu lembrei agora. Mas ele é um ator legal. E ninguém sabe o nome do cara, né? Na Wikipedia que eu tô vendo. Ah, pera aí. O nome de quem? Do Carlos? Do Carlos? Então, Carlos? Acho que é. Jonathan Edward John Burton. Olha aí. Wikipedia que tá sendo pra mim. Lichipédia. Conheci só como John Burton. Burton. Não sei falar essa porra desse nome. É o Carlos, né, gente? É o Carlos. Carlos, velho. Porra. Carlos. Esqueci dessa merda. Vamos... Grande Kaká. Carlão. Não, apesar do Billy Russo não ser um vilão tão legal, eu acho que pro futuro ele pode ser bem massa, porque nos quadrinhos, eu sei que tem gente aqui que não curte quadrinho, mas... Nos quadrinhos... Não, aqui não tem, não. Tem. Fala aí que não gosta de quadrinho. Não. Eu não sei ler, só sei ler figura. Não, mas você falou que era gente. Ah, desculpa. E no quadrinho, ele tem uma obsessão tão grande por não ter sido responsável pela morte do Castro, que ele começou a se vestir de justiceiro e assassinar pessoas boas pra imaginarem que era o Justiceiro. Isso já aconteceu em Homem-Aranha 3, antigão. Hoje em dia é antigão, né? 2007, mas tudo bem. Mas eu lembro que isso acontece, é bem massa. Mas me diz, na série eles fizeram justiça ao Billy Russo? Tá parecido o personagem? Porque eu quero saber se nos quadrinhos ele também tem aquela bundinha linda, apesar de ser um cara magrelo alto, tem uma bela bundinha. Caralho, Billy Russo, né, tá, mano? De parabéns. É verdade. Isso aí é uma das melhores partes do Justiceiro. Que diferente. O bom é que eles deixam você comparar pra você ver como a bunda do Billy Russo é bonita. Eles mostram a bunda do Michael, do Micro, pra você. Meu Deus! A Madani. Caralho, é muito linda essa bunda do Billy Russo. A Madani tem uma bundinha linda também, mas Billy Russo é o concurso ali. É da Madani, mais ou menos. Mais ou menos. É o meio termo, né? É. Se tivesse um do lado do outro, eu já sei o que eu comeria. Micro, Madani ou Billy Russo? Billy Russo. Pelo amor de Deus, quem falou Billy do Marcos, rapaz? Billy Russo nas três. Como de novo, porra? De costas, de lado e de frente. Não é? Perfeito. Trago até os peitos dele, velho. Não tem erro, não. Afina até aquela piroca. Ou, quer dizer, o que a gente tá falando? Não, o Billy Russo, o Billy Russo nos quadrinhos, eu mandei ali no chat, ele tá mais pro Ben Affleck. Benapo. Olha aí, a cena do Vrido. Igualzinha, né? Rolou essa cena do Vrido. De que, mano? cena bonita. Essa cena do Brido é espetaculosa, velho. Porra. Passou, falou, mano, eu não vou... Porque assim, o bom do Punisher são essas sacadas. Ele fala, não, agora eu sou um herói da justiça e serei mais honrado. Eu vou ser superior. Eu não vou te matar. Aí o cara, não, por favor, me mate. Não, não vou te matar. Mas também tome isso aqui. Plá, sai esfregando. O sound effect foi muito bom. Plau! Mano, que sound effect, cara. Aquilo ali é tudo realidade. Não, o sound effect é luxo, eu tô falando. Porra, o maluco gritando, velho. Aí sim. É muito foda. Vou confessar que tava achando aquela cena final meio bunda ali. Naca, tudo bem, entendo. Tinha que ser ali no carrossel, aquela porra toda, lembranças e tal. Mas tava, sei lá, cara, tava meio chato. É, mas é que assim... Porra, a cena do Vrido ganhou pra mim, cara, valeu a pena. É porque a fraqueza do Frank, ele não tem uma fraqueza física, é a mente dele, entende? Então o cara foi esperto de mandar ele pra lá. Não, fez todo sentido, mas sei lá, eu esperava mais, cara. Uhum. Não, é que engraçado... O Billy Russo é meio covardão, né? Tá certo. Muito covardão. Não, aliás... Mas tem uma bundinha ali, não sei se eu já falei isso aqui hoje. O que que é? É o quê? Tem uma bundinha linda, não sei se eu comentei isso aqui hoje. Cara, não, não falou ainda, não. Vamos falar sobre a bundinha dele que eu achei muito bonita. Peraí, vamos ver a imagem de vai novo. Vai ter dois casts. Acho que da primeira vez não deu pra saber. Vai ter dois casts, um pra bundinha do Billy Russo e outro pro Puncher. Isso. Eu tô no errado, vamos falar da bundinha do... Me chama na bundinha do Billy Russo, caralho. Vamos. Faz esse aqui da bundinha, deixa o Puncher pra lá. Vocês sabem que ele vai virar o vilão retalho? Ah, é isso que eu ia perguntar, cara. Porque eu não li os quadrinhos com essa porra nenhuma, né? E no final tá lá, mostra que o cara vai continuar. Não morreu, vai ter. É. Eu ia perguntar se nos quadrinhos tinha algum vilão que era ele mesmo, se vão transformar em outra coisa, como é que é? É o retalho, cara. E uma curiosidade massa... Mas esse retalho aí era o Billy Russo mesmo ou juntaram pra fazer uma parada só? Não, é o Billy Russo. É o Billy Russo mesmo. Maneiro, não, maneiro. E o massa do retalho é que ele tem fobia por vidraças, então sempre que ele tá... Que merda! Ele vai lutar no shopping, tá ligado? Ela tá chorando. Cara, não pode, cara. Ir no parque de diversões naquela casa, naquele quarto de espelho, né, cara? É. Deixa ele maluco. Vai ser um puta vilão. Vai ser um puta vilão. É, não, eles vão ter que saber explorar essa fraqueza aí, mano, porque senão vai ser deplorável o negócio, né? Ah, vai ser um puta vilão de qualquer jeito. Punisher, vem se um filho da puta e joga o espelhinho no chão. Plim! Acabou. Um tem uma fraqueza de carrossel, o outro tem uma fraqueza de vidraça. Essa série tá muito boa, né? É. Cena final vai ser na vidraçaria, né? O Frank Castle que vai marcar lá e... Billy Russo tá fudido. Gente, o Billy Russo é o Príncipe Caspian do Narnia? É isso não, mesmo? Não, tá louco? Procede. O Príncipe Caspian tinha uma bundinha linda? Não, o ator que faz o Billy Russo, ele... Ah, que era ele mesmo. Não. Caralho, era o Príncipe Caspian, mano. Agora, velho. Quero ver aqui a bunda do Príncipe Caspian agora. Agora tá valendo. Agora o mundo faz sentido. Nossa. Ele tem uma... E agora eu... Não, caraca. aquela cena que eles estão no na guerra, eles estão deitados, o Billy Russo tá lendo o livro, ele tá lendo Dorian Gray, que é a história de um cara que era muito bonito e tá ficando feio e ele não consegue lidar com isso, que é basicamente o Billy Russo. E tem um filme de 2009, O Retrato de Dorian Gray, e adivinha quem é o ator principal? Olha aí. Ava. Sério? Muito gênio isso. O ator que faz o Billy Russo lendo o livro que ele fez o filme. Caraca, mano. Então, ele é oficialmente o papo. Easter egg. Qual é a função? Egg. Eu sou lindo profissional. Sim, sim. É foda. Ele tem a cota do tanquinho, né? Funcionou. Cota do tanquinho. Só faz filme por causa disso. Eu não falo isso. Eu acho que ele entra na cota da bundinha também. Tá bom, então. Cota da bundinha. Não, você tá menosprezando o talento do garoto. Isso é muito feio. Essa bunda seca aí, você tá com recalque. Mano, eu não tô estranhando, mas eu acho minha bunda massa pra caramba. Não, eu também acho, mas você é menor de idade, eu não vou ficar comentando. Não vamos falar que a gente já comeu, deixa pra lá. Ah, o Bonilo a gente sabe que você já comeu, mas não conta. Mas quem nunca, né? Esse é o Bonilo não dá nada, mano. Esse a gente esconde. Agora ele deixou o Coco Samurai pra gente segurar. Ai, ai. Ah, vocês já comeram Bonilha. Eu já comi a mãe dele. Isso aí é... Ah, você já respirou. Cara, sabe uma parada que eu senti falta nessa série, mano? É o lance das armas, assim. a variedade de armas que ele usa. Por exemplo, ele não fez um roubo foda pra caralho, sim, uma porrada de arma. E depois, o que aconteceu com essas armas? Nada, velho. Nada. Essas armas ficaram lá, juntando pó e alguém pegou. A única cena que explora mais as armas. A arma mais importante era uma beretinha. Mano, a arma mais importante daquele bunker lá que eles ficavam era aquela beretinha que ficava embaixo da mesa. Puta lugar óbvio, tá ligado? Caralho, é foda. E a única arma aquele que... rifle rosa, nem usaram, né? Pô, podia ter usado o rifle rosa. Puta rifle maneiro. Ia ser foda. Aquela cena que ele dá um tiro no cara da CIA tinha que ser com o rifle rosa. Nossa, verdade. Pensa se ia ser 100% mais foda aquela cena com o rifle rosa. Ia, mano. Ia virar uma porra de um alívio cômico, tipo assim, a galera... Imagina, a galera ter medo do mano do rifle rosa, tá ligado? Ele começar a fazer mortes atrás de mortes com a porra do rifle rosa. E podia estar no jornal, tá ligado? Ele com o rifle rosa ia ser massa demais. Porra, ia ser mesmo. A única cena que ele explora mais as armas e usa mais elas é aquela cena que eu acho que é a melhor da série. É aquela que os caras vão pegar ele e ele esconde uma 12 num lugar. Ele esconde umas bombas em outro. Achei massa demais aquela cena. Ah, ele faz granada com a lâmpada nessas paradas. Isso foi legal mesmo. Foi doido. Foi excelente, cara. Fala em fazer granada, fazer bomba. Aquele moleque do exército, cara, que começou a fazer bomba com panela de pressão, aí deu um pau lá no pernetinha e tudo mais. Cara, qual que é a função dele na série? Assim, ele apareceu pra ser merda e foi embora? Ele morreu, eu não lembro. Ele morreu? Ele se explodiu. Como o Frank Castle ele tava muito dentro dessa trama de se vingar, não dava pra explorar muito essa coisa do estresse pós-traumático? É isso. É isso. Eles queriam explorar e, cara, eu achei massa, assim, o jeito que eles exploram com o cara, como ele sente falta da guerra, que ele faz a trincheira. Eu curti, entende? Então, não, mas eu achei ele um personagem e um ator foda caralho. Não, ele é bom, só que o problema é uma série do Justiceiro e a única interação que ele tem com o Justiceiro, no final, o Justiceiro fala, nem ligo. Ô, só deixa eu desarmar a bomba aqui e você que se foda. Mas esse é o Justiceiro, velho. Ele não interfere em nada na vida do Justiceiro. Nada, mano. Todos os outros caras que o Justiceiro quer matar, ele, não, eu vou olhar no olho, que é pro bagulho ser louco, porque eu sou assim, eu mato, eu faço e acontece. E esse moleque não é merda nenhuma. Ah, cara. Só serviu pra colocar a culpa nele lá, né, dos atentados e tal. Pode crer. Sim, eu acho que ele é um bom personagem que é muito mal explorado, porque eu curti pra caralho. Eu também achei muito mal explorado. Não, eu achei um personagem com potencial, ele podia atrapalhar mais a vida do Frank Castle. Mas no final ele nem atrapalha tanto, ele só faz o Frank Castle resgatar o mano da perninha, só isso. Não, mas o realismo e o impacto que as cenas dele causam é muito massa, cara. Eu fiquei bem, assim... Não diria emocionado, mas eu curti muito, consegui entender qual é a dos caras. Você chorou, Melequim, você chorou. Ah, chorei. Não, mas quando ele morreu, eu voltei uns 10 segundos pra ver de novo ele morrendo, foi massa. Morreu bonito pra caralho. Morreu. Like Soldier. É, isso que eu falo, dois vilão bosta e um legal, os dois bosta, tipo, é o cerne da série, e o legal... O cara destrói, facinho. Caguei pra ele, né, mano? Ó, uma que ficou legal... É, muito mais legal, cara. Uma que pra mim ficou muito legal nessa série foi a Karen Page. Né, a loirinha lá, a repórter. Ela tá com peso... Mano, ela mudou muito desde a primeira temporada do Demolidor. E agora, tipo, ela já é alguém influente. Ela já é alguém que, tipo, mano, não afina nem pra polícia. Uhum. Quando a policial merda lá, a Madani vai... Tenta dar um expor ou fazer uma pressãozinha lá no interrogatório com ela, meu, fica um fogo cruzado ali, um mind games muito louco, e a Karen Page nem se deixa abalar. E ainda sai de lá falando, minha filha, eu sei o que você tá falando, vai tomar no cu, você não tem prova, você é juvenil, você não sabe interrogar ninguém. Vou embora que eu tenho mais o que fazer, vou pro meu jornal, tá ligado? Tá muito mais forte a personagem, nossa, saca? É. Mulherão da aquele rostinho lindo já tá bom, né, meu? Digna de pegar o personagem. Não, cara, mas quando ela manda real pro Punisher, é meio que ela fala, quando que isso termina? Porque eu olho pra você e o meu coração se parte, porque tudo que eu consigo é só ver solidão e etc. Cara, meu Deus. Ali eu parava de ser o Punisher. Bateu, sabe? Se eu fosse Francisco Castelo, eu ia deitar no chuveiro, em posição fetal. Eu ia chorar. Ah, Francisco Castelo foi muito ruim. Não, mas foi muito bom, né, mano? Porque eu tava... Porque, assim, toda a série da Marvel também tem outro clichê, que é a enfermeira lá, que eu esqueci o nome. Né? Graças a Deus, teve aquela filha da puta. Mas, mano, que enfermeira vai fazer com o Castelinho, velho? Porque não tem... Mas o cara não precisa, ele não se machuca, né, cara? Ele quebra costela, toma tiro e já... É, velho, também. Eu não consigo entender. Que é enfermeira. Eu não consigo entender, velho. O olho escapa da cara, ele cola no lugar pois e fala... É. Passa um mertiolate, bota um band-aid e vambora. Isso eu quero falar. Só pra ele... Eu tô revoltado, cara. Eu tomo um soco no olho, uma vez tomei um soco no olho, no caso. Não é algo recorrente, mas tudo bem. Conta essa história, Melequim. Conta a história do soco no olho. Conta. É que eu não tô ligado... Conta aí, cara. Eu não sei como funciona um podcast de humor, então eu não consigo fazer um Dave Cast, entendeu? Conta aí, velho. Cara, a sua vida é uma bosta. Mesmo você contando sério, a gente vai rir. Vai lá, manda pra nós. Tá bom, então. Eu tava no colégio, oitavo ano, antiga sétima série. Ano passado. Antiga sétima série. Ano passado. Dois anos atrás. Retrasado. Ih, acertei, olha lá. É, então. É porque eu tava lá. Foi eu que dei o soco. Tinha um moleque... E você mereceu. Tinha um moleque babaca lá. Que ele ficava... Era que ele... Que chamava João Pedro Reis. Ah, cara, meu Deus. Que... Bom, rapaz! Me pensei direito pra saber que eu sou, se eu sou babaca. Porque eu não sou, velho. Última coisa que eu sou babaca. Conta. Então, tinha um moleque babaca lá. E ele era baixinho, voz fina. Não, mas bota voz fina, tá ligado? Não é eu, não é a orelha. Não é o João Pedro Reis. Não, era o... Tem certeza, né? Humilhar, é você o babaca, né? Porque você tem a voz mais grossa. Eu tô achando que você é o babaca mesmo. Tá bom, desculpa. Não, mas não é que esse era o DVD, mas ele queria botar medo em todo mundo e ele conseguia, entendeu? Porque ele ia chegar empurrando e tal, e isso deixava o pessoal acuado, assim, deixava o pessoal quietinho. Aqui em Santa Catarina não é igual no Rio de Janeiro, que os caras pegam e ligam pra polícia, dizendo que é traficante, sabe, pra sair da escola. Nossa. Não sei do que você tá falando. Claro, deixa no gelo. Eu sei que uma vez ele veio me tirar, ele tentou me empurrar, daí eu segurei o braço dele e empurrei ele pra longe. Quando eu me virei de costas, João, quando eu virei, ele me deu um soco no olho, velho. Mas foi no olho direito. Você deu mole, não. Mas depois de umas semanas... Como é que tu vira as costas pro adversário? Cara, não, mas depois de umas semanas eu tava segurando ódio igual o justiceiro, cara, uma vida, entende? Eu sei que... Caralho, segurando ódio igual o justiceiro, agora... Mas vezes chegando em casa e... quebrando o muro... Não, eu cheguei em casa e falei, mãe... Eu sei que você não gosta... Mãe! Eu falei, não. Não, eu... Não, eu falei, mãe, eu sei que você não quer que eu brigo na escola, mas eu vou acabar com esse moleque na porrada. E daí ela tá bom. Ela acabou, que ela mãe, sabe que eu não faria. Bela história, adorei, Melequinho. Conclusão. Uma semana depois de muito preparo, eu dei com a cabeça dele na parede e sangrou um monte. Vai. E eu vi que é suspensão. Valeu a pena. Parabéns, Melequinho. Bela vingança. Pode não ser melhor do que Justiceiro, mas com certeza é melhor do que Luke Cage, essa história. Uma história de amor melhor que Crepúsculo. Justiceiro. É. Justiceiro. Sua mãe, né? Agora. Franquinho Castelo. Agora aí, fala do personagem do Curtis, o negão perneta. O que vocês acharam? Caralho, eu achei ele... Mano, eu falei, esse cara deve ser foda. Esse cara, mano, tem aquela, sabe... A serenidade de quem é perigoso, sabe como é que é? Aquele mano que olha você assim de cima e fala, não, fique calmo. Chega lá, o maluco desrosqueia a perna dele do cara e chuta na cara dele com a própria perna, mano. O cara foi humilhado de muitas maneiras ali, velho. Mas ele é o brother, né? Ele é o brother, tá ligado? O quem explodiu a perna dele foi o Frank, mas ele continua amigo. Pô, eu andaria com esse cara na rua, seria amigo dele. Você tem que andar mais devagar, porque você deu uma perna. Filha da mãe, puta. Cara. Você ia ter que esperar um pouquinho. Vamos lá. Pede um Uber. Monstro. Nada de calçadas irregulares, hein? Nada de banco também. É foda. Não, mas eu achei, assim, ele não é um personagem ruim. mas eu esperava mais dele, mano. Inclusive, ainda espero mais, sei lá, em algum momento, em alguma aparição, ele vai vir, vai tirar, sei lá, a metralhadora daquela perna mecânica lá e vai dar tiro em todo mundo. Não é o Rick Morty isso aqui. A gente não se ligou, né? A enfermeira não apareceu porque ele era o enfermeiro, então não teve necessidade dela. Ih, velho. Extremamente dispensável. Não, não, mas a enfermeira, ela fazia o quê? Ela passava ali, esterilizava, ela era a médica da amizade. O Curtis... O cara jogou 51 no cara, mano. Mano, ele dá um furo nas costas do cara e puxa por dentro, tá ligado? O cara é um gênio. Foda. Aquela operação foi embaçada, mano. Sangue frio. Não, e é legal porque é uma cena muito, tipo, porra, não é aquela coisa de sempre que o cara é machão, vai lá, puxa, costura e tá feito. Não, mano. Segura ele. Puxa essa merda aí. Eu vou virar o cu dele do avesso, vai ser esquema de carne moída aqui. Pegou essa tá porra aí. Né, puta que pariu. Fizeram eu assistir essa merda! Entendeu? Fica aí. Liga no post. Vamos lá. Temos você aqui pra uma entrevista. Pra saber como foi. Então, cara, mas nos quadrinhos, o Curtis, ele é um vilão originalmente, né? Não sei se vocês estão ligados. Ah, é? Porque... Em vez dele levar numa boa o negócio da perna, ele vira um vilão, fica bravo com o Frank e quer ir atrás dele. Faz muito mais sentido agora pensando, né? Mas ele pode também virar um vilão aí numa temporada mais pra frente, pô. Porque quem tava financiando aquele grupo de suporte dele é o cara de carne moída. Agora que ele foi preso, provavelmente vai ficar sem o grupo de suporte. Aí ele pode ter um breakdown e se tornar um vilão fácil. Ah, pô. Será? Ele é muito Mr. Nice Guy. Tipo, ele é a voz da razão, entende? Ele sempre manda a real. O poder dele é a voz. Ele é fortão, mas... Eu acho que ele é como fosse... Fortão não, o Frank não consegue um ser. Chute na cara com a própria perna. É. Aqui eu tô dando uma olhadinha aqui num site que eu não sei verificar a procedência dele, mas diz que aparentemente ele vai ganhando mais inimigos, mas permanece como aliado brother do tanto do Micro quanto do Punisher. Então não sei se são os planos da Marvel aí, pelo menos para as telinhas, transformar ele num vilão. Acho que ele vai continuar sendo brother e vai fazer a vez da enfermeira. Sim. Imagina ele tomando café com... Podiam trocar a enfermeira por ele em todos, pode crer, inclusive da Marvel. Caralho. Que seria bem legal. Ele dando pro Luke Cage seria mais legal. Caraca, mano. Pode crer. Esse é foda. Luke Cage, mano, ia fazer ele perder outra perna. Luke Cage ia olhar pra ele e falar: você só tem uma, eu tenho três. Partiu? Tá faltando uma perna? Pera aí que eu vou enfiar a minha que tá sobrando. Nossa, você. Velho. Caraca. A série acho que poderia ter explorado melhor também a cronologia, né? Quando que se passava o Justiceiro? Vocês conseguiram pegar bem quando se passava? Depois de Defensores? Onde? Março de 86, pelo que eu pude calcular ali. Não foi, não. Às 13 horas e 12 minutos. Se iniciou à tarde ou de manhã? Eu acho que foi mais pra primavera. Mas tava frio ou tava calor? Tava... começo, calor. Outono ali, né? Não foi, mais ou menos? Não, mas se você... Não, mas se você olhar as árvores... Não é? As árvores, lá não é? As folhas estavam caindo... No outono é sempre igual, né? Essa é verdade. As folhas caem no final. Só não cai o meu amor porque a bundinha do carne moída de cara. Enfim. Cara, assim, me parece que a série ela passa logo depois mesmo, um ano depois dos acontecimentos da segunda temporada do Demolidor, né? Mas isso. A questão é o Defensores. Meu Defensores, se você assistiu já tá errado. Errado. Ninguém viu isso aí, não. Ninguém viu conta. Isso não, Defensores não conta, mano. Conta, velho. Mas o Demolidor morreu no Defensores. Pô, vai ter acontecido. Ele não morreu, no final trazem de volta a vida. Ah, mas quem morreu no Defensores? O Demolidor. Todo mundo acha que ele tá morto. Não morreu, não. Não. Já trouxeram de volta a vida, já. Mas então, mas acontece um ano depois da segunda temporada do Demolidor. E o Defensores acontece depois da segunda temporada do Demolidor. Então, sem crise. A justificativa pro Justiceiro não estar no Defensores é porque a minissérie do Justiceiro aconteceria ao mesmo tempo do que os Defensores. Mas e a Karen, velho? Também porque o Justiceiro não se importa, né? Também tem esse detalhe. Doesn't fucking care. Eu acho que uma coisa tá faltando nas últimas séries da Marvel, assim. Antigamente, no começo do Demolidor e tal, você via as séries mais ligadas ao universo em si como um tal. Tipo, tinha, ah, não, depois que o céu de Nova York começou a abrir e os caras começaram a aparecer aqui, tudo mudou, sabe? Hoje em dia eles cagam, né, pros filmes da Marvel. Isso eu acho que eles não mencionam mais. Referências. Eu sinto falta. É o mesmo universo, mas teoricamente não é, né? Os atos tão foda dos Vingadores não, acabam não impactando tanto. Só é mencionado, no, né? No Heróis Menores. É, mas só na primeira temporada também, da... Né? Só na Jessica Jones e na primeira temporada do Demolidor. Não, na segunda do, segunda do Demolidor tem jornal aparecendo. Tipo, é porque a Netflix não pode, na verdade, citar muita coisa. Tanto que eles nem falam Hulk, eles falam o Gigante Verde. Porque tem coisa contratual, sim, aí, tem várias coisas que não podem acontecer. Cheio de burocracia. Sim. Então, respondendo a pergunta de quando se passa depois do Defensores. Tem alguns easter eggs que a gente consegue perceber isso. Por exemplo, tem uma torre, que é muito comum nos Estados Unidos, essa torre se acender de alguma cor, com uma homenagem a alguém, quando acontece alguma coisa. E essa torre aparece em vermelho, e ela tá em primeiro plano, então dá pra ver bem que eles queriam mostrar aquilo, não era um negócio de graça. Então o pessoal tá teorizando, dizendo que é por causa do Demolidor, que ele já tá sendo visto como um herói, por causa de tudo, né, que aconteceu. E até essa carência da Karen é muito. Pode muito ser possível por causa da morte do Demolidor, né? Que eles eram muito amigos e tal. Ela pagava um pauzinho pra ele. Mas, mano, assim, me admira, então, nesse caso, a galera tá teorizando, mas, mano, ela deveria ter falado sim, alguma coisa. Sim, não ficou claro, né? Não, ela não deixa claro em nenhum momento. E ela fala pelos cotovelos, né? Puta que pariu. Então, deveria ter comentado alguma coisa. Ainda mais ela sendo repórter, não sei o que lá. Tipo, ah, porra, você vai pra pancadaria, Francisco Castelo, vai ser foda. Eu já perdi um amigo, o seu cara era cego, mas me apalpava, não sei o que. Perdeu, mano. Sim. Não mencionou nada. Ela simplesmente tá lá, triste, tocando o jornalzinho dela. Sim, sim. Até outro easter egg que prova isso é que... Prova não, né? Mais teorias. Que o Michael, quando liga pro Frank... Ele fala, ah, você não é o único fantasma em Nova York. E sabendo, né, que o Matthew Murdock morreu, ele morreu, entre aspas, é como ele se ele fosse um fantasma. Não, mas ele tá falando dele sim, mesmo. Sim, sim, sim. O Michael já tá... Eu também imagino que ele já está falando dele sim, mesmo. Sim, sim. O Michael tá morrido também, né, teoricamente. É. Mas muito... Na verdade, as pessoas são muito fáceis de se enganar, né? Todo mundo morre fácil. Sim, sim. No mundo da Netflix, né? Não, na Netflix, mas, mano, vou fingir que morri aqui. E já ele some. O cara andando na rua de capuz acha que vai. Que ninguém reconhece, tipo, todo mundo vê não, jornal, tá ligado? E ele lá de capuz, nossa, eu não sei quem é Frank Castle. É, o que me faz também pensar em outra coisa, né, mano? Frank Castle, assim, ele aterrorizou a cidade. Então todo mundo conhece a cara dele. Quando ele tava barbudo e cabeludo, vamos lá, dá pra você. Tá, vamos. Se o super-homem se escondia atrás de um óculos, ok, né? Vamos aceitar que a barba e o cabelo deixam o cara irreconhecível. Mas aí... Mas deixou. Não, então, mas aí ele tira a barba, faz um corte militar, idêntico ao que ele foi preso, continua frequentando a casa da mulher do Lieberman, e nada acontece, mano, ninguém, assim, na rua fala, porra, aquele não é um assassino em série que causou o terror há um ano atrás. Teoricamente, ele já está morto, né? E você tá superestimando a memória do pessoal, né, bicho? Você tá superestimando, você tem que entender que as pessoas votam no Maluf, bicho. Você acha que não, mas ninguém votou. Vai reconhecer Frank nada. Ele matou pessoas. Ele não participou de uma eleição. Se ele tivesse só roubado o dinheiro do povo, eu entendo a falta de memória. É normal. Mas aí, daí a esquecer. Mano, ele matou, virou notícia. Ele virou desgraça. Deve ter passado da pena de lá. É, mano, o Datena deve ter policiado, o Balanço Geral passou essa porra, tá ligado? Tipo, é o que dá audiência. É crível, eu tenho pra mim que é crível. Uhum. Tanto caralho, que é a primeira vez que uma câmera pega ele, ele vai parar nos noticiários de novo, pô. Sim. Opa, ó, o Castelinho tá vivo. Sim, sim. A câmera pegou, todo mundo associou, tipo, né, uma coisa a outra. Agora o problema é outro, mano. Ele andava livremente pela rua, ele botava uma toquinha, andava pela rua, entrava na casa da mulher, tomou vinho, ganhou, teve beijo roubado, deu conselho pro moleque. Nossa, quase matou o moleque, conselho pro moleque foi, sabe, Bolsonaro, é bom, né, tá ligado? Foi bom. Cara, Bolsonaro é foda. Mano. Você acha que você é malvado? Não, Bolsonaro não pode dizer, tem que falar do bolseiro. É, viu, bolseiro. Bolseiro, mano. Puta que pariu, velho. Mano, ninguém, até aquele momento, ninguém tinha desconfiado, mano. O cara pegou uma faca e enfiou na garganta do moleque de 10 anos de idade. E ninguém, caralho, não é que ele é só parecido. Não, ele não é parecido. É, não. E ninguém se ligou. Ah, não, deve ser a puta coisa do cara. O moleque foi aquilo também. Não, mas o moleque deve ter ido pra escola, é um monte de gente com a camisa do justiceiro, e a discussão, as discussões filosóficas, se o justiceiro é ruim ou mal, aquela coisa meio... Ah, como que é o nome daquele filme que tem o ator que faz o Daryl? Caralho, mencionando série merda de novo. Ah, Santos Justiceiros. Nunca ouvi falar. No final do... Eles são justiceiros também, e no final do filme aparecem várias entrevistas com pessoas discutindo se eles eram psicopatas, se eles eram pessoas boas, e as crianças opinando, e pai dando camisa deles para as crianças, e outros pais reclamando. Uma coisa bem, bem justiceiro. E, pô, isso deve ter acontecido também nesse universo do justiceiro, né? Tipo, as crianças deviam conhecer ele, devia ter muita polêmica, muita gente que gostava, muita gente que não, então... Pô, os caras não perceberem que é ele, é bem estranho mesmo. É verdade. Eu lembro até hoje, velho, quando eu jogava, na época de Counter Striker, só pra você ter ideia, tinha lá, todo mundo tinha os seus apelidos, tinha um cara que tinha apelido de... Mano, tinha um cara que tinha apelido de Chikatilo. Eu fui ver que era Chikatilo, mano, seria o killer. Mano, violentaço, o cara, não, o nome é muito louco e o cara é foda. Como assim o cara é foda? Um serial killer, mano. Imagina o que não ia ser febre, mano, no LOL. Todo mundo é Punisher não sei o que, Punisher 666, tá ligado? O rosto do cara jamais seria esquecido, mano. Ele seria o novo Che Guevara. Exatamente. Não sei. A única coisa que eu vejo em comum inteiro e Che Guevara é que os dois mataram gente pra caralho. Um beijo pro amigo. E a gente não vai chamar o editor. Nada. Isso aí. É, a Orelha Miguel fica falando essas bosta, é um viado mesmo. É tudo culpa da Orelha. Que mandou chamar. É. Raça, caralho. Fica chamando o Che Guevara aí de assassino. É. Comunista nem é gente. É que nem um bicho que come crianças, né? Comunista é Michael Jackson, come crianças. Nossa, Rafinha Bastos. Rafinha Bastos, beijo pra você. Vai encontrar na Comic Con, Rafinha Bastos, Luxo. Cara, seria um sonho. Esse cara é muito foda, meu ídolo. Eu vou com uma chupeta no bolso e encontrar ele. Já vou deitar no chão, botar na boca. Já separei, já estou de fralda desde já. Ah, mas isso é porque muito sexo anal intenso fez você perder o controle do esfíncter. Vamos ser sinceros aqui, vai mentir pro garoto aí. Verdade. Eu faço o melhor que posso com as ferramentas que tenho. Não sou nenhum Billy Russo, né? Mas estamos aí. Botando pra trabalhar. A gente faz com o que tem, né? Exatamente. Uns são bonitos, outros são safados hoje. Ah, a drama entre a família do Michael e o Frank foi legal. Eu curti. Eu ficava bem tenso nas cenas. Acho que foi válido. Na verdade, eu achei isso tipo um ponto muito alto, mano. Porque... Era um momento em que você invertia, você deixava de ter a visão do Frank, né? Que na série muitas vezes você se coloca no lugar do protagonista. Mas quando o Frank ia visitar a família do Lieberman, todo mundo... Mano, automaticamente você se põe no lugar do Michael, você se coloca no lugar do David Lieberman. Porque você fala, mano, tem um assassino psicopata foda que não dá pra confiar 100% no cara, e o cara tá lá com a minha mulher e meus dois filhos, mano. E assim, tipo, e ele ia sem avisar, tá ligado? O Lieberman, ele falou, mano, do nada o Lieberman ligava a câmera stalker dele lá e pronto, mano. Tava lá o Frank lá, esparramando feiura, jantando, consertando porta, consertando isso, consertando aquilo. Sim, sim. Famoso mão, né? Famoso mão. É. Dando aquela apertada na esposa dele. Ele é forte pra caramba, porque ela é bonita, mas, tipo... O cara é humano, né? Respeita o brother. Ele trocou aquela mulherona por aquele teabag sem bunda, rapaz. mas, mano, segundo o cara que a câmera não pegou, mas segundo o cara ali, ele não era o único amigo sem uma perna, né, velho? Aparentemente, o Micro também não tinha uma perna, mas andava muito bem, isso aí que você me entende. Aquele membro, o pé vermelho que ele tinha, sabe? Um pé era cor bem vermelha, parecia uma criança segurando uma maçã pra baixo, assim. Mas vamos lá. Então, uma coisa que eu queria comentar é que na segunda temporada do Demolidor, o Justiceiro, a gente consegue ver ele só nas cenas de ação, que são muito... já é o suficiente. Mas essa série conseguiu mostrar algo de novo, que é a sutileza com que ele consegue se mostrar vulnerável. Sempre num sorrisinho, sabe, sonhando, ou quando ele tá pensando na ex-mulher dele, mulher, né, que morreu. Cara, eu achei isso muito legal na atuação dele. O ator, ele conseguiu se mostrar, assim... um personagem de várias facetas, né? Não só um porradeiro. Trouxe uma profundidade do caramba, né? Pro personagem, né? Sim. O negócio, tipo... Ele não é como eu falei, tipo... É aquela história do... Ok, a gente já viu ele em ação no Demolidor. Agora a gente conseguiu conhecer outras coisas dele. E não ficou, na minha opinião, não ficou ruim. Lógico, a cena de ação nunca é demais. É sempre muito bom. Ainda mais se tratando do Punisher. Mas, cara, ainda assim é muito bom você saber da história dele, você ver. Você começa a entender, por exemplo, um acesso de raiva dele que ele tem no final, você entende muito mais, porque agora você sabe, tipo, o peso que é pra ele, né? Você entende, você compartilha mais da dor do cara, entendeu? Sim, sim. Não, e a expressão dele quando ele se sente culpado por não ter sido um marido ou um pai melhor é muito bom. Aquela que ele tá vendo um flashback no barco do filho dele e que ele briga com o filho dele. Cara, dá pra ver a expressão dele, assim, que, nossa, por que eu fiz aquilo? Podia ter passado mais tempo feliz com meu filho. É muito massa. Ele acordando, mano, eu acho foda. Quando ele acorda do pesadelo, mano, desesperado. Porque, e acho que um dos dias mais foda quando... É, o pesadelo, cada episódio vai mostrando um pouquinho a mais, avança um pouquinho no pesadelo dele, né? Até que finalmente o cara que dá o tiro na cabeça da mulher dele tira a máscara e é ele mesmo. É, sim, tipo, sim. Representa ele, culpado. Ele matou a própria família, tá ligado? Sim. Porra, irmão, é muito foda. Não, eu tava assistindo com um amigo os primeiros episódios e antes dele tirar a máscara... Amigo ou namorado? Amigo. Wagner, beijo pra ele. A sua mão tava na coxa dele. Não. Deixar claro. Não, amigo. Então amigo. Deixei ele na friend zone. Deixei ele na friend zone, velho. ele te quis, mas você não. Não, vou só abusar um pouquinho. Mas é aquele amigo que tem sexo anal intenso de vez em quando? Não, nunca. Ele é muito hétero pra isso. É ele? Você não. É, eu não, beleza. Eu não. Entendi. É só chupeta então. Ok. Broderagem, né? Pronto. Tá bom. Essas crianças de hoje em dia é muito homem. Não, e ele me contou que... Cara, agora eu não consigo falar. Vocês começam a zoar, eu travo, tá ligado? Pensando na chupeta, aí não dá. Como é que foi o negócio? Ele falou no ouvidinho pra contar. Eu tenho um segredo. Te chamou? Não, basicamente foi assim. Antes dele tirar a máscara, num dos primeiros sonhos ele já falou: esse cara é o Frank Castle, porque ele viu o nariz torto. Tava na cara. Às vezes era Christian Pedroso, não sabemos. Não sabemos, ele era dublê. Dublê. Você viu também o nariz torto ou você tava de costas pra televisão? Mas não podia ser Christian Pedroso. Pelo jeito de andar, dava pra ver que, não era, que era alguém com menos de 50. Não tinha como. Cristiano tá com bengala, é verdade. Não. Exatamente. Ele levantou a arma com as duas mãos. Se o Cristiano faz isso, irmão, tá? Não dá. Na hora, o de papagaio grita ali. Então, a gente sabe que na cultura pop, em séries e filmes que adaptam quadrinhos, existem duas abordagens diretas, né? Que eles conseguem fazer ou é ser fiel ao material de origem. Quais são as abordagens, Melequim? Quais são as abordagens? Eu digo pro senhor, eu digo pro senhor Orelha. Eu digo pro senhor. Ou você é fiel ao espírito, né, do material original, respeitando os exageros característicos de quadrinho, né? Quadrinho tem que ser tudo maluco e ter muito poder saindo pela mão. Ou você opta, né, pelo já clássico sombrio e realista. Só que daí você acaba mudando o personagem. Vocês acham que, por exemplo, É, a mulher do Frank é muito mais simples como ela e a família do Frank morrem nos quadrinhos. É assim, ele tava no quarto com a família depois de voltar da guerra, teve ali uma guerra de mafiosos, bala perdida matou a família. E segue a aventura como? Ele indo atrás de mafioso e matando. Então é só ação. É só ação, ação, ação. Já na série eles preferiam fazer o quê? Eles preferiram fazer uma trama política, que tinha uma coisa influenciava a outra e tal, e isso deixou a série mais lenta. E fugiu do material original, que foi um dos motivos que muita gente não curtiu. Eu gostaria de saber a opinião dos convidados, especialistas nesse assunto, tenho certeza. Quer ler o material original, vai atrás dos quadrinhos, irmão. Tem que fazer a prosa diferente mesmo. Eu acho, mano. Eu acho que poderia... Caguejou, não acha porra nenhuma. Você não acha nada, Pino. Vai falar merda. Vai falar merda. Não, cara, eu acho que assim, o fato dele ser policial é um negócio que não é tão abordado. Dele ter sido policial, dele ter esse background... É um negócio que não é abordado aí, que é bem abordado no Demolidor, e ali parece que eles esqueceram disso, que pra mim é parte do personagem. O ex-passado militar, na realidade, só serve pra justificar na HQ, principalmente, o quanto ele é foda. Uhum. E nesse sentido, aquele Demolidor aquele justiceiro que apareceu no Demolidor, ele é um pouco mais fiel nesse sentido. Entendeu? Agora, uma coisa pra mim não ficou bem ligada à outra. Porra, se... A família dele é morta no carrossel durante um tiroteio com tráfico, com os traficantes e tal. Como que isso foi organizado? Como que isso foi estruturado para parecer que foi um tiroteio dos traficantes, sendo que a culpa foi do cara de carne moída, entendeu? Eu acho que isso não ficou tão claro para mim. Ah, mas é justamente essa mudança aí que eles criaram, inventaram lá, que é para deixar... É como eu falei, você poderia deixar uma série... Né, pra colocar um personagem raso, porque, mano, é um personagem que é tiro, porrada e bomba, certo? E aí, uma hora você ia cansar, ou você ia acabar com o estoque de... Ia virar um novo Rambo. Groselha e ketchup. Ia... Né? Mas, pode crer, acabar virando um novo Rambo, mais do mesmo. Então eles resolveram colocar inserir alguma profundidade, justamente pra você ter interesse, mano, pra você querer saber o que vai acontecer com... Mano, o que vai acontecer com o Bunda de Anjo lá, o Billy Russo, sabe? O que vai acontecer com o Perninha, sabe? Todos esses negócios assim, tipo, deixam você curioso. Se é só tiro, porrada e bomba, você fala, mano, é foda, né, velho? Se é só tiro, porrada e bomba, você fala, foda-se, que merda, ele não matou, mano. Tô esperando ele entrar no hospital e terminar de finalizar o cara, tá ligado? Sim, sim. Pra mim, a série ganhou. É como eu falei, eu já vi, ele já foi apresentado como tiro, porrada e bomba no Demolidor. Então a gente já sabe, já conhece essa faceta. Tudo que vier de diferente é novidade. Lógico, desde que não seja, sei lá... É, confesso que eu fiquei incomodado com ele tomando teabag na cara, tá ligado? Mas ok. Nessa parte eu gostei. Não, porra. Assim, sendo ele todo violento, eu imaginaria no mínimo a cena só do Mazoca. Mas tomando teabag e dando risadinha de lado é foda, né, mano? Eu vou colocar a imagem no post. Essa parte eu gostei. Não te chamo mais pra minha orgia, velho. Porra. Vou colocar essa imagem no post. Essa parte... Bag. Achei uma belíssima parte. Última coisa que eu tenho aqui na minha pautita. Isso é... Oh, até aqui. Aí... É puta que me pariu. Achei massa demais. Aquele lá que ficou 2 horas criticando aquele delicinha do Chris. Não seria porque eu baixei aqui, eu tenho raiva de mim até hoje. Última coisa que eu tenho aqui na minha pautita. Oh, aí. Que... Oh, bicho. Tá parecendo aquele lá que ficou 2 horas criticando aquele delicinha do Chris. Não seria porque eu baixei aqui, eu tenho raiva de mim até hoje. Achei massa demais como eles lidaram com o controle armamentista ali no nono e décimo episódio. Achei que foi calculado, assim. É, o jeito que eles colocaram, não defenderam, nem foram contra, deixaram bem no ar. E muita gente criticou isso, tem que ser contra, tem que ser a favor. Cara, deixaram no ar, entende? Pro pessoal debater. Eu achei que eles foram inteligentes. Mas todos os personagens... Mano, todos os personagens carismáticos e que a gente considera herói e que vai ver de novo na série eram a favor de manter as armas, velho. Então, tá. Olha o subliminar aí, mano. Eles querem armar a população. A Karen Page, ela gosta de armas. Ela fala, tem que ter armas, velho. No final, o próprio cara lá que tava defendendo tirar as armas, ele pega uma arma que tá no chão e dá um tiro. Não, ele não pega, não. Essa é a história que ele inventou, pô. Ele inventou. Pode crer. Acho que ali eles não concordam, não discordam, muito pelo contrário. Caralho. Filosófico. Mais uma vez, você abriu a boca pra cagar. Editor 3! Eu já falei pra vocês, senhores? Já falou pra vocês, senhores. Não, cara, mas a gente tem três posições ali. A gente tem o Punisher, que tá cagando, que ele quer arma mesmo, quer matar todo mundo, tô muito louco. Tem a Karen Page, que é o meio termo ali, ela é a favor das armas, mas um controlezinho ali, né, não é anarcocapitalista. Ah, não quer controle nenhum. Não, ela não quer controle nenhum, ela quer arma. Ah, cara... Quem falou de tirar... Desarmar 100% algumas pessoas, quem falou isso foi o senador. Senador hipócrita, senador foi babaca, só isso. Foi. Não, eu acho que eles não foram tão imparciais assim. Deu a entender, mas se você analisar, mano, as pessoas que ficaram a favor de ter armas justificaram durante a série que vale a pena ter armas. Uhum. Enfim, pode tirar do mudo desde o começo do programa. Ô, rapaz, bom dia, senhor. Então. Senhores. Pode voltar. De 0 a 5 estrelas, quantas... Não precisa ser estrelas, você pode inventar sua classificação. Mas de 0 a 5, o que você dá pra essa linda série O Punidor, com Francisco Castelo? Eu ia dar 4, mas a bundinha do cara de carne moída é tão bonita. Pode dar 5, vai. Eita. Orelha que tá com pressa pra ir embora, já dá a nota. Cara, série maravilhosa, não li os quadrinhos, foda-se, curti pra caralho e, pô, certamente 5 esfregadas de cara no brido, cara. Genial. Puxo. Cara, eu achei a série melhor do que o Demolidor primeira temporada. Não. Hugo, eu não tô outra nem razão aí, pra Rogerinho, você tá errado. Eu gostei... Melhor que temporada? Não, melhor que primeira temporada. Então, eu achei muito foda, foi... Curti muito essa nova faceta do Punidor, mano. Francisco Castelo é o cara. E eu vou dar 5 bundinhas de Billy Russo. Porque eu não posso deixar de passar a chance de dar bundinha aqui no TapeCast. Então eu dou 5 vezes a bundinha. Mencionar só mais uma vez. Vou dar a bundinha de Billy Russo. 5 bundinhas de Billy Russo. Muito bom. Inclusive, a gente já falou que ela é bonita. Já. Cara, eu não sei. Orelha, você chegou. Eu não sei se você assistiu. Você reparou na bunda do Billy Russo, cara? Vamos fazer um bloco especial aqui pra essa bundinha maravilhosa agora? Não? De 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas você dá pra bundinha do Billy Russo, Orelha Miguel? Porra, 5 beijinhos naquela bunda maravilhosa, né, cara? Com mordiscadas, né? Pequenas mordiscadas da lá, soprando feliz. Inclusive, o Francisco Castelo sabe tão bem que aquela bunda é maravilhosa que ele só esfregou a cara dele, né? A bunda ficou intacta. O pistoleiro chamado Papaco, ele falou: um desse não merece morrer. Ele é assassino, mas não é puro. Chegou o correio, que bom. Estamos mais uma vez aqui, eu e Bocalete, Botuverá, agora trabalhador brasileiro, proletariado. Opa, agora ganhando meus incríveis R$900 aí por mês. Isso aí, cara. Deus é brasileiro, tá dando tudo certo. Um dia a Podosfera vai te dar isso. Exatamente, com 900 tá bom. Podosfera 900 tá ótimo. Para recados, críticas e sugestões, mandem um e-mail para talktodavecast@gmail.com. Curta também a nossa página no Facebook, que é o /DavePodcast. Nós atingimos já 59 curtidas, a gente teve muitas curtidas na última semana. Ah, oba! A gente conseguiu um jabazinho do Ush. Sim. Não só do Ucho, mas sempre divulgo, agora eu tô postando algumas imagens. Aliás, se você aí que está ouvindo tem interesse em fazer parte de uma página de Facebook, algo simples, né? Colocar imagens ali, algo sobre cultura pop, super-heróis, paçocas. Pode também entrar em contato que a gente te adiciona lá. Quarta parte do paçoca, que isso aí é meme 2013, tá bom? Ah, eu não falei por, eu não falei por causa de Monark, mas eu gosto de Paçoca. Monark, mano, um abraço. A gente deve ter mais ouvinte do que o Monark. Ouvinte. O Monark tá triste, né, cara? É, cara, o Monark tá... depressão. A gente também no nosso Telegram, t.me/tipodavecast. A gente tem padrinho em boca? Não tem, a gente tá pobre. A gente tem Patreon? Não temos também. Ninguém ajuda a gente. A gente tem conta bancária? Cara, em breve. Então, se você quer ajudar a gente, se você quer ajudar a gente e não tem dinheiro, ou você tem dinheiro, quer ajudar, mas a gente é babaca e tá com preguiça de abrir um Patreon, você pode entrar no iTunes. E tem gente que me pergunta, ah, como eu vou entrar no iTunes se eu tenho Windows, ô idiota, eu pensava a mesma coisa até semana passada. Você baixa o iTunes no Windows, entra lá, dá 5 estrelas e deixa um comentário pra gente, dizendo quanto nós somos lindos e o quanto eu sou o melhor host da podosfera brasileira. E depois desinstala. Exatamente. Depois desinstala. Isso, você desinstala porque é ruim. Meu iTunes a gente tá pedindo pelas 5 estrelas mesmo. Mas se você já tem aí o seu iPhone, né, senhor Boca? Oxe, tô cara de proletariado pra você, rapaz. Não, você tem o seu iPhone que eu sei. Tô aqui com meu Asus 3 anos já, sofrido. Pô, jurava que você tinha iPhone? Que não? É que eu mando uns prints pra você, idiota, às vezes, mas é print de amigo meu. Meus amigos são tudo ricos, eu não sou, né? Ah, pode crer. Mas, Boca, você também. A gente tá querendo aqui... Você tem que dar o um exemplo. Vai, baixa. Quer dizer, agora você tá numa situação ruim com o seu PC, né, mãe? Pois é, o PC foi pro cacete. Eu provavelmente vou só chorar o fim de semana inteiro em posição fetal no canto do meu quarto. Mas em breve o PC desenvolve. É, em breve teremos mais uma avaliação lá no iTunes. Exatamente. Vamos para os retweets que tivemos no Twitter. Aí nós tivemos o retweet do Gabriel Stuck, do É Tipo Internet, @GabrielStuck_, muito obrigado. Coisa linda. O Hilário também retweetou o nosso episódio de Liga da Justiça, que ficou muito bom, @Rodrigo_RHR. O nosso querido Vulto, o cara mais inteligente dessa podosfera, @WilliamVulto. E o VilaCast também, que é o @VilaCast, que é o podcast do que o Hilário participa. Esses foram os retweets. Então, se você quer aparecer no episódio, retweet lá que nós falaremos seu nome e mandaremos um beijo. Exatamente, bem molhado. Bem molhado. Aliás, manda você beijo pra esses aí. Um beijo pra todo mundo que deu retweet na gente, viu? Muito obrigado pelo apoio. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Quero agradecer minha mãe, minha família. Eu nunca achei que eu ia chegar aqui. Pronto, já acho que eu tiririca já na renúncia. Renúncia do tiririca. A gente precisa fazer um... Dave New. Um Dave podcast só analisando tiririca, velho. Exato, cara. Mano, eu achei que devia fazer isso, velho. Não, cara, ao não. Vivo aqui, ideias para nós, pautas frias. Tiririca, biografia... Não autorizada. Passagem política. Mano, nossa, vamos fazer isso. Vamos. Aliás, a ideia de entrevistar o Gilberto Barros foi minha. Eu tenho registrado isso lá no Davecast 9. Eu, o Ícaro e o Gustavo, a gente já queria entrevistar o Gilberto Barros. E duas semanas depois o Não Ovo foi lá e entrevistou eles. E eu vi isso aí, hein, Não Ovo. Vamos lá. Luiz Carlos, idade 19, cidade São Caetano do Sul. Você conhece São Caetano do Sul? Eu já ouvi falar. Eu não. Muito bom. É São Paulo, São Paulo. Ah, é São Paulo? Não sabia. Eu achei que fosse do Sul, porque tem Sul no nome. Ah, com certeza, né? América. China do Sul, fica perto do Rio Grande do Sul ali. Exatamente. América do Sul, é só o Rio Grande do Sul. São Paulo tá no México. Vai, vamos lá. Olá. Gostaria de comentar que acho idiota discutir se o Ben Affleck é ou não um bom Bruce Wayne. Meio que foda-se. Se ele é um bom. Oi. Ah, aí, cara, não vai tirar da edição! Tem que tirar da edição. Não vou, velho, continua. Tomei gancho, irmão. Começa. Você pegou um cintinho? Que legal. Acesse o Davecast! Acesse o Davecast! Aí, por favor. Tô gostei desse pintinho. Tá bom, lê de novo. Tá bom. Meu irmão ao vivo ganhou pintinhos aqui. Aliás, não precisa ler recados, críticas e sugestões, só vai pra mensagem. Foi. Gostei? Vou colocar uma galinheira lá depois. Fala de mim não agora, é? Desgraçado. Próximo Los Chicos, vou comentar o que isso aconteceu. Não, agora não, eu sei. Esses gatos? Ah, verdade, né? Ah, não deixa eles no quarto do Rick. Fecha aí, por favor. Obrigado. Ué. Vamos lá. Olá, gostaria de comentar que acho idiota discutir se o Ben Affleck é ou não um bom Bruce Wayne. Meio que foda-se isso, seria um bom Batman é o suficiente. Enfim, muito bom o cast, parabéns, muito obrigado, a gente tá precisando dos parabéns mesmo. E, cara, não sei, o Ben Affleck, tipo, eu acho que o Bruce Wayne tem que casar com o Batman, senão fica estranho, fica só um super-herói e por trás da máscara não é nada, sabe? Mas realmente, é difícil de julgar, porque o cara não teve um filme bom dele ainda, então, né. Cara, nunca vai me descer pela goela essa cara de bunda que ele tem, eu acho. Mas eu entendo o que ele disse, tipo... Você só fala que ele tem cara de bunda porque ele tem covinha no queixo. Cara, é muito ridículo aquilo. Não, as bochechas dele, cara, dava pra fazer um live action americano do Kiko. Nossa, tô louco. Aí apelou. Mas, enfim... Se ele é um bom Batman, eu também acho que já é o suficiente. Quer dizer, nunca é o suficiente, né? A gente quer uma coisa bonita, a gente quer uma coisa 100%. Não é porque é ruim nos seus filmes, no seu universo, que a gente tem que aceitar coisa pouca, entende? Uhum. Mas, muito obrigado. Concordo. Próximo e-mail, Júlio Castro Araújo, idade 31 anos, cidade São Paulo SP. Conhece São Paulo? É, só conheço, já ouvi falar. Já ouvi falar também. Fica ali perto da Tailândia. É, por aí. Por ali. Se fosse no sul... Algum dos convidados, acho que foi o Gabriel Stuck, ainda bem que ele deixou claro, né, que senão... Qual o Gabriel que é? Falou que o Ben Affleck tem nome da indústria e... Que isso? Que falou que o Ben Affleck tem nome da indústria e por isso ele quer cair fora. É, eu não sei que não é legal ficar corrigindo o português das pessoas, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu lembro que alguém comentou... Não, fala isso não. Só corrigir na sua cabeça e ler corrigido, entendeu? Ah, tá. Então vou fingir que vou cortar na edição e vou ler de novo. Tá. Alguém bom. Falou que o Ben Affleck tem nome na indústria cinematográfica e por isso ele quer cair por fora, meio que pra não sujar o nome dele. Ponto. Nome na indústria, o caramba. Ponto de exclamação. Louco. Se ele estiver pensando isso, está se iludindo. A partir de Argo, que ele começou a dar jeito na carreira. E isso faz mais ou menos 4 anos, ou seja, muito pouco tempo. Na minha opinião, tinha que tirar mesmo. Não aguento mais essa cara de... Essa cara de bunda dele. KK, caps lock, K. Tira o caps lock, KKK. Você meio que foi você que mandou pra você mesmo? Por quê? Eu não faço isso. Não, é porque só você que chama o Benéfico de cara de bunda, pô. Cara, Jovem Nerd chama eles há muito tempo. E eu assino, não, e trago o meu podcast. Não. Concordo, tem que concordar. Benéfico tá se iludindo demais. É verdade isso aí, a gente não comentou, mas esse negócio de ter nome na indústria aí não quer dizer muita coisa, porque que grande filme ele fez além de Argo e Batman vs Super-Homem, Liga da Justiça? Fez nada, fez lá, ele fez em 2002, por lá fez o Pearl Harbor, ele fez o... Ah, cara, ele fez o lendário Demolidor, né, cara? A gente não vai comentar sobre isso. Já aproveito, pô, Júlio Castro, pra te dizer, eu esqueci de falar no começo, que Dave Cash não sai mais segunda-feira, sai terça-feira. Então, em vez de você acordar segunda-feira de manhã e baixar, você vai acordar terça-feira de manhã e baixa. Simples. Ou de madrugada, se você não tiver conseguindo dormir. É louco. Entra no feed, meia-noite, pô, meia-noite é cedo, né? Vai estar lá já o Dave Cash, toda terça-feira. Exatamente. Aliás, se você quiser ver o Gabriel passando vergonha, entra no nosso site lá, davepodcast.wordpress.com, e entra na barrinha sobre e tem uma foto dele comendo um sanduíche. Tá bem bonito. Eu pareço um mendigo, mas eu sou um mendigo muito legal, cara. Na moral, aquela foto tá show. Eu não tô passando vergonha, não. Eu jurava. Você vai me passar vergonha com aquela foto? Nossa. Ixi, você não me conhece ainda, então. Não, eu jurava que você ia pedir pra trocar, mas tudo bem, eu gostei. Não, eu gosto daquela foto, eu acho ela que tem bastante personalidade nela, entendeu? Tem. Eu consigo Exatamente. Ver a americana ali, só faltava ali uma cana de açúcar. Cara, sabe o que é pior? A gente fica zoando, a americana não é uma cidade tão pequena, mas o terreno do lado da minha casa é um galinheiro, que a gente tem ali pra não deixar o mato crescer, cara. É ridículo. Quantos habitantes tem aí? Ah, puta, quantos habitantes tem americana? Uns 200 mil, eu acho. Não é pequena a cidade, cara. Aqui Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. tem 700 mil. Caguei. Santa Catarina pra mim não é nome, pra mim não é nada. Hoje eu aprendi aqui minha terra, pode continuar. Não, minha terra não, terra não, porque eu nasci em São Paulo, eu nunca falei isso pra você, né? Olha lá, então, tá do meu lado. Pô. Nasci em Guarulhos. Na Guarulhão, olha só. É, próximo, vai. Nome, Felipe Luiz Camargo, 22 anos de idade, cidade... Feli.lol22@gmail.com. Ai meu Deus, não, calma. Ele merece que o nome dele seja lido? Ele merece? Merece, mas vai merecer o e-mail também na leitura. Fica aí, quem quiser mandar uma bela foto para o Feli.lol22@gmail.com, tá convidado aí pra gente. Vamos lá. Como assim eles querem trocar Ben Affleck por Jake Gyllenhaal? O mundo tá perdido mesmo, eu concordo. Eu acho que o Batman tem que ser o George Clooney. não. Tá tudo errado, sim. Cara, não. Batman de mamelinho, cara. Tá, e pra finalizar, a gente só queria deixar o recado de que a gente participa do Chico News, nos Los Chicos. Vai ter o link do podcast no post, certo? E também, isso faz um tempo já, mas eu recebi um tweet. Eu ia falar que eu recebi muitos tweets, mas eu recebi um tweet. Perguntando por que a gente não falou de Blade Runner 2049, sendo que eu falei bastante nas redes sociais. E eu não falei isso, mas já faz uns dois meses, eu acho, que eu participei lá no É Tipo Internet. Então eu vou deixar o link no post aí. A gente fala de Blade Runner e Mother. E ficou bem legal o episódio, a edição ficou... Caio. Ah, gostei do Mother, hein? Aí é Fisk mesmo. Ficou lindo, cara. Eu não participei porque eu não assisti Blade Runner ainda. Eu tô louco pra assistir porque eu assisti o clássico esse ano já, quando eu soube que ia lançar o Blade Runner novo. E só que ainda não tive oportunidade de assistir. Mas eu tô louco pra assistir porque eu gostei muito do primeiro. E é isso. Isso aí. Até semana que vem. Seus lindos. Até semana que vem. Valeu.